Paulo Bruce, Napoleão. Também fui educado na falsa fé de que éramos os criadores do nosso próprio destino. A fonte de todo o egoísmo, Weibler Hamlin. E veio Heiltitzmühlen se vangloriar de que o controle da história é só deles. Sobre multidões que controlam com privações. Quando a doença e a traição são sua moeda. Li filósofos insultarem a tua criação. Vi dramaturgos se ajoelhar defendendo o assassinato. Políticos insensatos que prometeram felicidade. Jornalistas que frequentemente esquecem o amor. Preguei a jovens errantes sustentados por suas mentes abandonadas. Fiz penitência pelo seu destino. Porque ria tantos outros. Livei os logins, insultaram a tua criação. Ouvi dramaturgos se ajoelhar. Vi lindo dos que já lá sei maravilhas em teu nome. Sobre este deserto vermelho faço da tua fé a minha biografia. Sobre religiões, credos e filosofias, como São Pedro devo libertar tantos outros.